House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcandi. O programa pra você ir se preparando pra balada, pro sabadão, né? Pra você ir se pré-aquecendo, né? Esquentando as turbinas. Pra isso eu faço sempre a seguinte recomendação. Você remaneje os móveis de onde você está, na sala, sei lá, em qualquer lugar. Chega o sofazinho pra cá, a mesinha pra lá, aquela cadeirinha, né? Deixa um espaço mais ou menos razoável pra você ir se movimentando e se pré-aquecendo pra balada, né? Enquanto isso, você vai curtindo aí Phil Collins, Another Day in Paradise. É assim que começa o Flash House de hoje, né? Teremos Culture Beat, Bon Jovi, Paul Simon, Enigma, Pink Floyd, Jump Boy On e por aí vai. opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well is near. Disappear, disappear, never get these musty waving me. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty.